Destino 4-0 conforme a PN 58, curva direita, Gole Gomes. 5147, transponde 198, forma no portão número 4, pronto para o sistema de acionamento. Fica autorizado, puxa acionado 4, chame tanque. Peraí, tá. Despeque acionamento azul 4071, portão 09. No 9 está autorizado, chame tanque. Avianca Brasil 6310, posição 01, acionamento na posição posterior para o chilete. Quem no 1 aguarde, quem no 1 aguarde. Aguarda 6310. Alguma previsão pro Avianca 6310, por gentileza, de acionamento da posição no gate 1? Eu acredito aí que uns 3 minutos mais ou menos, aí, dependendo lá do táxi do azul ou do Abjate. Ah, tá, beleza. Obrigado. Solo, pode achar uma posição, ele vai ser necessário aqui o Avianca. Aí depois eu solicito ali o pushback. Ok, o acionamento aí é critério da infra-aero também, acionar na posição, ok? Pela torre, só vai guardar o pushback devido à aeronave da Obiet. Não, tranquilo, o acionamento tem que ser a posição aqui hoje. Obrigado. Jet 6727 está pronto para o táxi com 2:40, Galeão 124 a bordo. Está livre o 6727 à direita, até o ponto de espera, chama a torre 1862, como lá. Direita livre, 1862, Jet 6727. Aguarde. Você vai iniciar imediato, confirme? Guardando 3455. Não, corrigindo, aguarde na posição. Guardando 345. Boa noite, Objeto 6727, pronto, ponto, esperando a zero pronto. Objeto 6727, boa noite, autorizado alinhar e decolada pista no zero, vento de 150 graus com meia dúzia nós. Alinha e decola com a pista no zero, Objeto 6727. Solo Avianca Brasil 6310, acionado na posição para o pushback. Autorizado, senhor Tarek. Teve pushback. tiver aqui um ataque 6310. Alô, táxi azul 4071, POB 102, autonomia 5 horas e 5 antena comum. Pega o táxi, linha Juliette Alfa, depois de fora, confirma o POB? POB total 102. 102, chame o Torre Colo Ponte Espera de 86. 6455, coordenando com a equipe de pátio, quando a aeronave da Azul passar aí por trás, está livre para o chuveiro, chame o táxi. Quando passar a aeronave da Azul. Autorizado para o feedback, está 3455. 767 decolou hoje 21, chame o controle 1 no 9 decimal 8. 198, pode fazer. Igualmente. Salvador, tem uma estimada aí para autorização para o TAM 3662? Senhor Salvador, boa noite. A 76727 decolou na Gole, escuta. Da Puga Transição Vipar. Aciona 5150, controle 198. 370 para Natal, via 210, ficou da pista 10, cobertura da porta, da Puca, Transição Vipar, 5150. Transponder, controle 198, tá? 3662. O código 5150, chame para o estacionar. 5150, chamará, pushback acionamento. Tá, 3662. Confirmando, segue reto agora o azul 4071. Relativo, direto aí, a final à esquerda, ponto de espera, chama a torre de 86. Gente, azul. No portão número 2, o TAM 3662. Espera da 10, pronto. Azul 4071, autorizado alinhar e decolada. Pista 10, vento de 150 graus com meia dúzia de nós. Ok, ele decola da 10, azul 4071. Solo Avianca Brasil 6310 para o táxi com 102 a bordo. Alterna Aracaju, 3 horas autonomia. Na proa de Gole inicialmente, o Abdichante 6727, o Gonza já está na área do centro e só com, em coordenação com o mesmo. Transferiram mais cedo, onde vai passar no nível 100, para que o senhor chame logo e solicite a proa de Gonza. Tá bom, vamos no Gole por enquanto. Chamando ataque, tá? 3662. Até antes de ontem, agora é, mudou. Ah, beleza, valeu. Azul 4071. Gente, azul. Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310, ponte espera pronto. Autorizado alinhar e manter na 10, Oceanair 6310, corrigindo Avianca 6310. Livre, alinhar e manter, pista 10, Avianca 6310. Tem um espaço em 5 autorizado, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, chama 286. Táxi Juliette Alfa, torre 1-1-8-3, né? Ponto de espera, torre 186, tá? 3455. Azul 4071 decolou aos 26, chame o controle 1-1-9-8. 9-8, obrigado, até mais. Controle azul 4071. Tchono, contato radar, suba 360, saída da gole. Ok, curva da direita, o senhor autoriza voar direto Eval? Gole, 4071. Gole, subindo 360, confirmando. Confirmou, 360. Poxa, né, corrigindo, Avianca 6310, autorizado, decolada, pista 10, vento de 160 graus com 5 nós. Iniciada 10, Avianca Brasil 6310. Azul 407 no picando, desvio à esquerda, voa agora para 240. Entra. Parada solo, Avianca. Avianca 6310, decolou de 28, chame o controle, 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, bom domingo aí pra vocês. Igualmente mesmo. Torre Salvador, boa noite, TAM 3455, próximo ponto de espera, pista 10, pronto para decolagem. TAM 3455, autorizado alinhar e decolada, pista 10, vento de 160 graus com meia dúzia nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, TAM 3455. Chamo, grato, né? 10 anos a... Cinco milhas sem condições de voar, Gonza, 407. Uno. 4071, pode voar Gonza? Pode, coordenação. Então, voo Eval confirmado. Salvador, alterna 3662 para o táxi, POB 5656. Alterna Fortaleza com 3 horas e 10 minutos de autonomia. Que tá de táxi, ouvindo por mim? POB 56. Quem chama a torre 186 no Pode Pé, né? 186 vai chamar, alterna 3662. Desde Salvador e após Sagaz. Ok, vai voar na proa 215, 70 milhas, após a direto Sagaz. 4071. Eu chamo agora Recife, 1288, alterna 3325. 288, obrigado, até mais. Então, 3455 decolou os 31, chame o controle de Salvador em 119, décima 8. Tamo junto, boa noite, até amanhã. É. Controle de Salvador, boa noite. Tá, 3455, livrando 1200 pés na sua escuta. 455, contato radar, subo 360, saída gole. Direto a 360 na gole, 3455. Está pronto a ponte de espera da 190. Então, 3662, autorizado linhar e decolar da pista 10. Vento de 160 graus com meia dúzia de nós. Além da decola pista 10, está 3662. Restringiu a subida no 320. 320 restringido, 3455. Zero, chame Recife em 1-2685, alterna 2545. 1-2685, alterna 2545. Obrigado, bom domingo aí pra vocês. Obrigado, bom voo. Então, 3662, decolou os 34, chame o controle, 1-198. 3662, 198, boa noite. Ideal? Ó, 300 por 5 milhas, só. 300, 5 milhas, autorizado após o Pro de Gole. Ok, já estamos retornando a subida de agora direto a Gole. 3, 4, 5, 6 gradados. Pro de Salvador, boa noite, está 3662, cruza 2000, desceu da Poca, Jamo, Zipa. Nativo, Poca. controle, eu tô no 3662. Confirme? É, o 3662 está agora cruzando 2.700 na pressão da subida pouca transição Zipa. Sente, então 3662. Suba restrito ao nível 290. Restrito 290, 3662. Eu corrigindo, a sua saída é a Puca, Jamos e Pá. Afirmativo, senhor. Se quiser, foi cotejado. Puca, Jamos e Pá. Entendi. Chame Recife no 288, eu termino 3325. 288, boa noite, 3455, até amanhã. Chame Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2685, 12545, tá 3662, boa noite. Boa noite, voo nome 04, informação em uniforme. Nome 04, boa noite, sua identificação, chegada a mar e desça para 2 mil pés, ajuste altímetro 1014. 2014, a intenção é interceptar sinal do RNF para a onda 0. Pois a posição ETAP, o senhor desce para 2.500 na Prox Servitor 366. Pós-TAP 2500, Serra Vitor 366, eu vou no 604.